de Graves Brasil. Brasil, é nóis. Daqui de Fraser, na humildade net. Tio. Gosto provoca reações na natureza, que faz a rapa pirar e com que a terra trema. Gosto que bate com a lei, não tem problema. É o rap de Brasília, minha paixão, meu orgulho, meu lema. Gosto provoca reações na natureza, que faz a rapa pirar e com que a terra trema. Gosto que bate com a lei, não tem problema. É o rap de Brasília, minha paixão, meu orgulho, meu lema. Aê, doutor, pra mim não minto, meu estado é grave. Doutor, aumente o som antes que meu estado agrave. Doutor, me ajude, por favor, não respiro direito. Lembrei, é o rap de Brasília, tá grave no peito. Aê, doutor, sem caô, eu não ando contente. É tanta crítica pro rap que eu fico doente. É na rua, na net, diz os talarico, que o rap do DF tá fraco e bom era os antiga. Fico na minha, mas por dentro, mexe comigo. Temos base, letra, originalidade, estilo. Vai lá, critica, mete o pai, não para de ouvir. Quer saber meu nome pra falar mal também, bem? De Fraser. Ter vergonha do nosso estilo? Eu não. Porque o que diferencia os rap daqui precisa ainda dizer. Ah, segredo pra quê? Pra isso existe caixa preta. Se o rap daqui é roupa grave, etiqueta. Gosto provoca reações na natureza, que faz a rapa pirar e com que a terra trema. Gosto que bate com a lei, não tem problema. É o rap de Brasília, minha paixão, meu orgulho, meu lema. Gosto provoca reações na natureza, que faz a rapa pirar e com que a terra trema. Gosto que bate com a lei, não tem problema. É o rap de Brasília, minha paixão, meu orgulho, meu lema. O BPM arrasta, a picadilha é lenta. O grave sempre é solução, nunca problema. O BPM arrasta, a picadilha é lenta. O grave sempre é solução. Eu ainda piro quando um lançamento sai. Piro mais ainda quando o grave sobressai. Invade sua casa sem licença pra entrar. O som que entrar na sua cabeça e nela vai ficar. Quando o Papa morre no Vaticano é feito com clave. Em Brasília os mano morre, pira é quando toca os graves. Grave, tipo a grave, mulher sedutora grave, que te provoca, as caixas fazem um ar espalhar. E algo te toca, quero te arrepiar igual me arrepiei. Tipo quando ouvi o rap pela primeira vez. A batida era pesada e vigorosa. Até um seducente dança como resposta. As pancadas te hipnotizam, não tem como parar. O grave bate no som e faz o chão balançar. Padrão de qualidade ISO ainda é pouco. Quero que o som e a voz de Fraser te deixe ainda mais louco. Gosto provoca reações na natureza, que faz a rapa.